sua trilha aqui na paradinha. Ok, sim, táxi Juliette Alfa até o ponto, espera conduzir uma torre no 86, passarelo 2224. Juliette Alfa 18B, muito obrigado, senhor. Salvador, Stan 3858, puxa para estacionamento, estou no portão 7. Sim, Stan 3858, após a passagem do Embraer da passarela, a retaguarda tem livre para o estacionamento, some táxi. Após o Embraer da passarela, está livre para o pushback 3858. Oi, Salvador, o passageiro 224, boa noite. Vai chegar pronto com o ponto de esperada 10. Passageiro 2224, a linha decola 10, o vento 090 graus com 09 nós. Aí decola, passageiro, brigadão. Para o táxi da 3662 com 171 na borda, alternando Fortaleza, 2 horas e 40. Alpeado 3662, táxi India e Alfa, ponto de espera, sua torre, quando pronto, em 1 no 86. India Alfa, ponto de espera, 86, tá? 3662. Quatro passareiro decolado aos 37198 é o controle, bom voo. 198, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, passareiro 2224. Passareiro 224, controle, contato radar. 7224. Tá 358, solicita táxi com 181 a bordo, alterna João Pessoa, autor 24 horas. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera quando pronto, sendo a torre no 86. 3858. Juliette Alfa, 386, torre no ponto espera, lotar 3854. Salvador, boa noite, gol 989, autorização Galeão, cliente da X-Ray. 889 para o Galeão, temos aprovado o nível 360, copia? Copia. Autorizado, Galeão 360, a rota será via Brusque 50, aí prossegue Leda Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Toquim. Decola 10, curva à direita, na saída da Leda e após Leda Bidev. O controle opera em 1198 e o transpondeu 5143, Codeja. Entendeu, autorizado, Galeão no nível 360. Rota do planar, Peruísque 50, Bidev, AP November 857, Porto Seguro, AP Zulu 16, Groove, AP Zulu 14, Tuqui. Decola da El Leda, da pista 10, primeira curva à direita, 198 ao controle, 5143, o transponder gol 1889. Saída é da El Leda e após Leda, Bidev. Israel, Leda, após Leda, Bidev, no 889. Correto, gol no 889, quando pronto, subir posicionamento no 06. Quando pronto, chama posicionamento 06 no 889. 3662, Aline decola, pista no 0, vento 090 graus com 109. Aline decola no 0, senhor, tá 3662. Iniciado, 3662. Estou ciente. Salvador, o TAN 3858, boa noite, está aproximando o Paquistão no 0 pronto. Afirmativo, TAN 3858, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém no 0, TAN 3858. Salvador, para pushback e acionamento, Webjet 5827, posição 10. 827, portão 10, está livre, reportaxi. Reportará, obrigado. Decolar aos 42, 1098 é o controle, bom voo. Boa noite, 198, TAN 3662. Compra a saída 224. Sente, cumprindo a saída 224. Controle, boa noite. TAN 3662, passou 2000 na FUCA. TAN 3662, controle, contato radar. 62. Dan 3858, vento 090 graus com 08 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem 10, tá 3858. Web 748 está passando duna no custo localizador em aproximação. Cheque o trem em redução, torre e frequência 1186. 1186, obrigado. Boa noite, S74. Série do 224, chame Recife, a frequência 1-2685. 1-2685, 2224. 1-3 já embaixo, trabalho? Afirmativo. Tráfego avistado, tem livre pulso, pista 1-7, corrigindo, pista 1-0, vento 090 graus com 08 nós. Ok, livre pulso, vale. Dan 3858 aos 44 decola, 109.8 o controle, bom voo. 109.8, controle Salvador, 358, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, na 3858, saída bomba. O 3858, controle, está em contato, radar. 30, copia? Afirmativo, prossiga. Autorizado 330, Maceió, via Perusque 58, decola 10, curva esquerda. Fulca, transição Aru é a saída, o controle opera em 1-98 e o transpondo 5-1-54, cotejo. 6313. Oceano 313, controle, ajuste agora 10-13, via chegada Bonf, desça para 2000. Descendo para 2000, ajustando 1013, informa taxa 2633. Informa o gate. Quando pronto, chamará para o pushback de acionamento, está no 09, está no 3152. Sente. Olha, essa não é 6313, qualquer uma sequência, e a velocidade está liberada para 6313. Vou deixar a velocidade a seu critério. Tá ótimo, obrigado. Salvador, Webjet 5827, está com 132, autonomia 0350, alternando com Confins. Confirme o PLB? 1-3-2. Sim, sax livre, Juliette Alfa, ponto espera, torre 1-8-6. Juliette Alfa, 18-6 na torre, obrigado. Notei a solicitação, a princípio vão cumprir a saída. A gente vai cumprir a saída, você já tem mais. Salvador, gol 1889, portão 6, 12, push e acionamento. Está autorizado, seu mitax. Autorizado, seu mitax, 1889. 48, direita, 1219. Direita, 1219, abjeto, 748. Solo, Webjet 6748, livrou. 6748, Alfa Kilo, passo 3, somem na saída. Alfa Kilo, passo 3, chamada na saída, Webjet 6748. Was that as Condor 077 on send number 11 requesting startup? Condor 077, wait to copy level 310 to Frankfurt. Condor 077, go ahead, level 310 to Frankfurt. Salvador, gol 140, autorização Brasília, da Yankee. Colo 405, Brasília autorizado, nível 360, via Upazulu 17, decola 10, curva direita, gole, transição off, é a saída. O controle opera em 1198 e o transponder é o 5152, Cotete. Autorizado 360, Brasília, Upazulu 17, decola 10, curva direita, gole, ofício. 98, 5, 5, 5, 4, 5. Correto, 1405, quando pronto, some pushback, acionamento no 03. Gostaria, por favor, confirmar o código do transponder. Quando 077, please confirm via any habitat for startup? Condor 077, please confirm, are we cleared for startup? Condor 077 to Frankfurt, right to copy. Go ahead, Condor 077, we are ready. Cleared Frankfurt level 310 via Upper Whiskey 58 and after that as your flight, flight plan route. The departure will be from runway 10 and after departure, left turn on Puka departure and Aracaju transition. Salvador departure, control frequency 109.8, call code 5147, read it back. Cleared destination Frankfurt via Coca departure and please confirm the transition. Delta Alpha Whiskey 58, flight plan route. When airborne on runway 10, turn left for the departure. Please confirm the departure again. Flight 6748, prossegue até o 04. Prossegue até o 04, 6748. 2077, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Aracaju transition, Alpha Romeo Uniform transition. Salvador departure, control frequency 119.8, Scott code 5147. Puta. Web 827 é o controle, está em contato radar. An airborne departure on 119.8, squawk 5147. Obrigado. Are you ready? On the 077, we are fully ready and requesting pushback. Boa noite, 89 para o táxi. 143, 4 horas e 2, alterna Campina. Gente, gol no 889, táxi autorizado via Juliette Alfa ponto espera, quando pronto, soma a torre na frequência de 1186. Juliette Alfa ponto espera, pronto, 2286, obrigado, boa noite. Boa. solo, gol no 405. 03, tá pronto? No 405 é o solo? Poderia confirmar, por favor, o código transponder do 405? 5152. 5152, grato. Controle autoriza a Duna para o 6393. Livre. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, voo no 889, quanto espera a próxima? 889, autorizado a linha de colapso T10, uma centena com 10 nós. Linha de colapso T10, voo no 889. Luna 52, voo 1405. Quando pronto para pushback e acionamento, chame na frequência da torre 1018 decimal 612. Cliente no 405, quando pronto, 1862. Ok, o da 3152, ciente, está pronto também no 09. Ciente, o TAN 3152 autorizado para pushback acionar, quando pronto para o táxi, torre 1862. Vai chamar 1862 para o táxi, TAN 3152. Aproximação, chegue o trem, chame a torre, 1186. 1186, 6383. Salvador Departure Control, good evening, this is Golf 1889. Go 1889 Control, I ready, can tank, proceed is clear. Roger, go 18189. torre Salvador, Channel 6393, meia milha para o externo. Vento de 1,00 graus, 1,09, pista 1,0. Ok, então, frente de pouso baixado, entendeu? Está autorizado o pouso, 6313. Web 827, chame Recife 125, ano. 25, ano, obrigado, boa. Boa. Condor, 077, não interessa em prospect. Stand by to start your push and maintain frequency 118.6. It's like tower 18.6 and standing by for pushback on the 077. Solo, TAN 3152 para o táxi 171, alterna Aracaju com 1 hora e 53 minutos. E se a gente está livre o táxi, confirma o BOV? 171. E se a gente até o Ponte Espera, chame pronto para decolagem? Autorizado táxi, a Ponte Espera chamará para decolagem, TAN 3152. Meia 313, seu solo 02, táxi à direita, vai táxi a via Alfa e Kilo, Pátio 3, via Pátio 3, não me escuta, chame para a entrada no Pátio 1. Ok, Alfa, Kilo e chamará para a entrada no Pátio 1, Oceané 6313, via Pátio 3. Conduzir o 77, do you copy? Conduzir o 77, please take it in English. Ok, you are clear to start up and push back with Pátio Taxi. On the 077, give us a pushback on the taxi.